Olá, amigos logos da Apologética, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um podcast um tanto diferente, meio rápido, meio mais formal. Na verdade, é um tanto indignado, né? Diz respeito àquele vídeo, né? Não é muito do meu feitio dar muito vídeo resposta, dar trela para muito desses sujeitos metidos a formadores de opinião de boteco, né? Mas tem aí um tal de sujeito, aquele eu ateu, que fez aquele vídeo, Raquel Sherazade, sua diarreia mental. Bom, eu já coloquei material sobre isso no site do Logos, né? Debulhando, detonando totalmente essas opiniões funestas desses ateus, militantes, desses ateus enrustidos, neo-ateus, sobre isso, sobre a questão do Estado laico. Isso já foi amplamente discutido. Nós vemos que eles é que são realmente os violadores do Estado laico, né? Não são os teístas, porque graças ao Estado laico é que nós exatamente podemos expor a nossa fé, a nossa crença via pública, e sendo eles que querem oprimir, eles querem suprimir exatamente os símbolos e a expressão religiosa. Então nós vemos aqui quem são os violadores do Estado laico. Mas o que eu quero chamar a atenção é um certo detalhe desse vídeo estúpido, né? Eu não costumo perder muita paciência nem xingar, mas tem horas que a gente não suporta tanta estupidez de uma só pessoa. Acho que o universo tem que ter muitos multiversos para sustentar tanta burrice como um sujeito desse, para poder dizer que os nossos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vieram da Revolução Francesa. E principalmente de dois sujeitos, né? Como ele adora falar, ateus, chamado Diderot e de Lambert, né? Eu acho que é mais do que o cúmulo, é a supernova da idiotice, da estupidez humana, da asneira humana. Somente alguém que não tem o mínimo de capacidade escolar para poder dizer, vou vociferar uma barbaridade dessas. Bom. O que nós podemos dizer sobre isso, né? É somente alguém que tem extremo ódio, quer detratar o cristianismo, quer reescrever a história, como toda mentalidade advinda, né? Não estou dizendo que que esses ateístas, todos militantes, são socialistas, mas tem uma mentalidade socialista de querer reescrever a história, né? Então nós vemos aqui que esse sujeito mal entende que foi a Revolução Francesa, né? E muito menos o cristianismo. E ele se julga capaz de falar das duas coisas, né? Então nós vemos lá, a fé desses humanistas de boteco no homem é falível. Napoleão mostrou que as grandes esperanças da Revolução Francesa de 1789, de alcançar liberdade, igualdade e fraternidade, não foram duradouras. E isso foi provado por aquilo que as conquistas de Napoleão fizeram. Não cremos que os homens, mesmo os melhores de todos, possam trazer verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade, né? Os homens serão sempre limitados, né, pelas suas próprias imperfeições e tendências pecaminosas. Ao contrário do que esse sujeito falastrão disse, alega, não foi a Revolução Francesa que deu-nos nada nesse sentido, né? Herdamos do cristianismo esse conceito moderno de liberdade. O cristianismo enfatiza o fato de que somos agentes morais. Deus livremente nos criou à sua imagem, legando-nos o poder de participar do seu sublime ato de criação ao sermos arquitetos de nossa própria vida, mas também concedeu aos outros seres humanos a mesma liberdade. Isso significa que, em geral, devemos ser livres para viver a nossa vida sem interferência dos outros, desde que estendamos os outros a mesma liberdade. Minha liberdade de estender o punho cerrado termina antes da ponta do seu nariz. A influente doutrina de John Stuart Mill sobre a liberdade que tantos de nós acalentamos é uma herança direta do cristianismo, né? Ou seja, isso advém, esse anterior, né? Tem uma prerrogativa anterior à tal famigerada Revolução Francesa que esses atecas aí, militantes, alegam que vem de lá, não são os princípios de liberdade. Meu, é muito absurdo isso. Não adianta dizer que a obra de Mill foi produto da compreensão da liberdade e igualdade humana oferecidas pelo iluminismo. Esse conceito, por si só, advém do cristianismo. De que outra fonte você acha que os pensadores do iluminismo o tiraram, hein? Veja, O próprio Nietzsche diz que a vida e os valores do Ocidente estão baseados no cristianismo. Senhor, eu ateu. Né? Alguns desses valores parecem ter adquirido vida própria. E isso nos dá a ilusão de que podemos nos desfazer do cristianismo enquanto mantemos. Segundo Nietzsche, isso é uma ilusão. Nossos valores ocidentais são o que Nietzsche chama de sombras dos deuses. Remova, ó senhor eu ateu aí, a base cristã e os valores irão com ela também. Podem até permanecer por algum tempo, sobretudo o da igualdade entre os homens, por força do hábito. Mas sua influência terminará por diminuir. Considere o exemplo da Europa secular. Olha lá o que está acontecendo. O fenômeno da secularização vinha ocorrendo na Europa havia mais um século, mais ali de um século. E, por um tempo, foi como se o declínio do cristianismo não tivesse efeito na moralidade ocidental ou nas instituições sociais ocidentais. Contudo, tal como foi lá mencionado por Nietzsche, o declínio do cristianismo também aponta para o fim de um dos seus grandes legados, a família como núcleo. O resultado disso é o que presenciamos hoje, altas taxas de divórcio e de natalidade fora do casamento. As tendências seculares, né, a gente vê lá nos Estados Unidos, produziram os mesmos resultados, só que, né, não tão avançados naquele país lá, porque o cristianismo não se desgastou tanto nos Estados Unidos como na Europa. À medida que o secularismo avança, Nietzsche previu que nossos novos valores, extremamente contraditórios aos cristãos, a volta do infanticídio, exigências para a redefinição radical da família, o ressurgimento de teorias eugênicas de superioridade humana, começariam a surgir. Isso também é evidente em nossos dias. E uma das motivações mais persistentes para os ataques ao cristianismo é a alegação de que seus valores estão ultrapassados e deveriam ser substituídos. Infelizmente, para o senhor eu ateu e seu bando de militantes, até os valores pelos quais eles se interessam, segundo Nietzsche, ruirão no final. Hoje, a crença na igualdade humana é lugar comum. Mas em que se baseia? No conceito cristão de igualdade espiritual das almas, a ideia de que cada vida humana tem dignidade e valor é o resultado natural de uma tradição cristã na qual cada pessoa é a criação preciosa de Deus. Não há base secular para esses valores. E quando escritores seculares os defendem, sempre usam pressupostos cristãos, ainda que não se conheçam. Em suma, a morte do cristianismo carregará consigo a extinção gradual de valores como a dignidade humana, o direito que impede o indivíduo de ser torturado e os direitos de igualdade de tratamento reivindicados por mulheres, minorias e pobres. Queremos abrir mão desses valores também, senhor eu ateu? Se valorizamos os ideais distintivos da civilização ocidental e acreditamos, como eu acredito, que eles têm beneficiado consideravelmente nossa civilização e o mundo, então, sejam quais forem suas ou nossas convicções religiosas, e ainda que não tenhamos nenhuma, não tentaremos de forma imprudente arrancar as raízes religiosas das quais elas brotam. Do contrário, não hesitaremos em reconhecer, não só em particular, mas também em público, o papel central que o cristianismo desempenhou e ainda desempenha naquilo que para nós é mais importante. Então nós vemos aqui que esses, né, formadores de opinião de boteco, né, não sabem nada, né? Eles iludem, são iludidos iludindo outros, né? Cegos guiando cegos, né? Nós vemos aqui que a Revolução Francesa só trouxe caos, né? Parecem ali os princípios, né, liberté, égalité, fraternité, parecem louváveis, né? Na prática é outra coisa, né? Foi simplesmente um programa de descristianização, né? E aqueles que, os revolucionários, né, eles estavam agindo em ataques violentos, né, dos filósofos humanistas, iluministas, contra a Igreja Católica, considerando um aliado do regime, do antigo regime. A Assembleia Nacional Constituinte da França apreendeu todos os bens da Igreja, suprimiu conventos, mosteiros, padres foram forçados a servir como funcionário do Estado. Houve um massacre enorme, um banho de sangue por parte dos iluminados, né, revolucionários que o senhor eu ateu admira. né, e do qual ele diz que vem aí os princípios da liberdade. Nós vemos aqui que aqui a história parece repetir-se, né? Como expressou George Hegel, né, aquele filósofo alemão, que diz o seguinte: os povos e os governos nada aprenderam da história, nem agiram de acordo com os princípios que se deduziram dela. Por que isso se dá? Quais são algumas das lições não aprendidas da história, né? Poderíamos nós pessoalmente beneficiarmos dela, né? Então é esse regime assassino aí que o seu eu ateu lá e seus amigos, muitos desses militantes de internet, eu já disse que eles não representam os ateus, porque nem todo ateu é tão estúpido para falar um negócio desse. Tem muito ateu respeitável, muito ateu inteligente. Esse pessoal militante não é bem por aí, né? Então nós vemos que a mentalidade deles ali, né, somente pode ser muito desinformada para poder dizer um negócio desse, né? Só para terminar, eu vou pedir aqui para por que que esses indivíduos que conheceu ateu aí, eu ateu, não menciona o padre Francisco de Vitória, que foi o pai do direito internacional, né? Ele não menciona isso, porque a Idade Média foi democrática e a Idade Média foi católica. A Europa Ocidental civilizada foi católica por mais de 1000 anos. A doutrina de São Tomás, como eu já citei várias vezes, dá testemunho eloquente do representante pensamento político democrático de sua época. Já Santo Agostinho já falava sobre liberdade. Então como pode ter a Revolução Francesa criado alguma coisa? Não. Só foi isso mesmo que foi. Revolução foi uma desorganização, um caos completo, né? Então nós vemos aqui que, ao contrário do que tudo que ele falou, que é totalmente mentira, uma falácia completa, uma cavilação, só patranha. Eu vou falar aqui o termo que eu costumo classificar essas pessoas, que meus amigos gostam que eu classifique esse pessoal, ele é um saloio. Um saloio, um baita de um fraudulento, como outros. Isso não é ataque ad hominem, isso é realmente constatável. Qualquer um que pesquisar as fontes verá que eu estou certo. E uma pessoa que diz e proclama e promulga uma coisa dessas só pode ser um desonesto intelectual completo. Então é isso, meus amigos. Agradeço mais uma vez e que neste novo ano haja cada vez mais boas informações e menos distorções e mentiras. Muito obrigado.